depois da boa agronomia. Sectora 10, ao pé da Salvador. 466570, táxi via Pátio Índia, ponto de espera torre em 198.95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Deve ter colado 90, boa noite, 97. Rio 5973, informação Golf Recife 370, pronto, copo? Afirmativo, pronto, copo. Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5054 no transpondo. Autorizado 370 Recife, informa Risco 58, aquela pista 10 Puca Caju, controle 208, 5054, responde Rio 5973. Rio 5973, correto, parte 3, chama pronto para o Spec Sonamento. Amarei. 51897, decola 02, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Bom dia. 340. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo voa posição Cogibo. Após Cogibo voa posição Flock. E após Flock conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5061 no transpondo. 340 decolando da 10. Sideral 9970, apenas confirmando, após Momo, posição Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, após posição Flock e após Conforme. Correto, parte 3, chama pronto para o Spec Sinamento, Sideral 9970. Tá bem. 70 para informação. O estimado para decolagem em mais 3 minutos devido a uma TR da trip que decolou anteriormente no mesmo perfil de subida. Seguro 5, 1-4, da presente, vou direto Aracaju. Seguro 4, Aracaju, muito grato. Goma 715, estamos no centro Recife, 1-288. 288, Goma 765-70 está livre a decolagem da 10, o vento 100 graus com 5 nós. 570, decolada 06, controle 120, décima 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Olha, bom dia, essa carga 6570, cruzando 2500, passando da Puca. Apta 6570, atenção vigilante. Em vez de voo, autorizado pelo solo 350, conforme. Obrigado, acelerar então 350, até cargo 6570, chame Recife em 12685. Obrigado, bom dia. Bom dia. Gol 1897, chame Recife em 12251. 2515, gol 1897. 1251, alternando no 3325. Indiana 03 Alpha. Qual setor de sobrevoo? Vera Cruz, um minutinho, cópia. Alô, Salvador, bom dia, tá 3153. 3153, aguarde cópia. Guarda cópia, por gentileza, coordenar o nível 300 para o galeão. Será coordenado. Obrigado. Não venhamos. Doutor, cópia. Considere 3153. Liga November Alpha, pronto para cópia. Cidade Salvador, Salvador, no meu pé, CG Oliveira Cruz, após decolagem, curva direita, corredor Axé. O código transponder 0171, controle 120, decimal 8. November Alfa, cotejamento correto, acionamento táxi decolagem, agora 14895. Trip 5514, chame Recife em 12685. Recife 12685, grato, bom serviço, senhor. Bom dia, até a próxima. Confirme. O Rio 5973 já está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chama para Nish Taxi. Chama aí. Salve, Salvador, bom dia. Passarei do 2223. Passarei do 223, agora de qualquer conquista. Aguardo o 223. Salvador, o Sideral da Nova Zelândia. Prossiga, Sideral. Autorizado o acionamento na posição, aguardando para o pushback. 753, pronto para cópia. Pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 300, viatura do Lono 0. Subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5057 e o controle em 120.8. Autorizado para o Galeão, nível 300, viatura do Lono 0. Saída da El, Leda, Bridge, decola curva à direita, aciona 5057, controle 108. Seu 3153. Correto, chama para pushback e acionamento. Rio 5973 para o táxi, com 2 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1014. Gente, 1014, pátio Indy Alpha, 1895, ponto de espera, Rio 5973. Marido 2223, pronto para a cópia. 223, chave negativa. Ciente. Pode prosseguir, por gentileza. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180, conforme a rota do plano de voo. A subida será árvore após árvore, elefa, primeira curva à direita após a decolagem, direita. O código transponder é o 5063 e o controle em 120.8. Atrasado 80, na subida árvore elétrica, a primeira curva direita, transponde a 5063 e o controle 120.8, passarei 2223. Correto, chamo para pushback, acionamento. Chamarei. Pushback 099. Da 970, aguarde apenas a passagem do Boeing da Rio a retaguarda para iniciar o pushback. Guardaremos o Rio passando com apoio. Pushback 090. Bom dia, o Rio 5973, próximo ao ponte, espera da 190, está pronto. O 5973, bom dia, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 0, 90 graus, 059. Alinha e decola 10, 5973. Autorizado o táxi até através do portão. Qual é a intenção? Autorizado o táxi até a intenção da 17, reporte pronto. Rio 5973, decolada 23, sono controle em 120, décimo 8. 208, bom dia. Controle Rio 5973, cruzando 1200. Contato radar, atenção, vigilância, 5973. 73. Federal 9970, com 4 horas, alternação Luiz 2 a bordo. Federal 9970, autorizado para que seja o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera de 2, na frequência 118, no 95, altimetra 10 no 4. 195 a torre, contou. O ajuste agora 10 no 4, Federal 9970, ele canta. Juliana Bravo, estou autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, o vento 090 graus, 06. Salvador, está 3153, pushback saneamento, botão 9. 3153, e quando é um salvo de pit sol, reporte para o táxi. Autorizado, pushback saneamento, 3153. Salvador, bom dia, Federal 9970, com despenho da DR. Federal 9970, está autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 060 graus, 049.

Iniciando o alvo 77. Controle Salvador, aquele cordial, bom dia. Papa Romeu de Nova Delta, decolando da 197, segue corredor Axé. Sempre na escuta, condições visuais. Mantenha-se em condições visuais. Índia November Alfa, reporte Farol da Barra. Reportar Alfa, Farol da Barra, sempre visual, Índia November Alfa, grato.